aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra e esse é mais um GugaCast Apresenta. A gente tá no meio da temporada, na entressafra das temporadas do GugaCast. Então, por conta disso, ao invés de apresentar o nosso episódio normal, onde a gente conta as histórias dos ouvintes, as histórias dos convidados, e a gente fica aqui sacaneando todo mundo, a gente vai aproveitar essa pausa pra apresentar coisas novas, para que você não fique vazio, para que sua timeline não fique vazia, para que você não fique vazio de podcasts na sua vida. Então, ao longo das próximas semanas, ao invés de trazer um episódio do GugaCast, a gente vai fazer como a gente fez no episódio 13 e trazer um outro podcast para você, para que você conheça, para que você assine também e para que você tenha mais podcasts na sua vida. É uma forma da gente divulgar o trabalho dos amigos, dos colegas que também fazem podcasts e uma forma de a gente preencher esse espaço. Antes de eu começar a apresentar o nosso primeiro convidado do GugaCast Apresenta, eu quero falar para você do Apoia-se. É através do Apoia-se que você pode se transformar em um assinante do GugaCast. Olha que incrível. Com R$5 você assina o GugaCast e você vai ter esse conteúdo maravilhoso todas as semanas e você vai ganhar um obrigado geral, todos os episódios como esse que eu vou dar agora. Obrigado. Com R$10, além desse obrigado maravilhoso que eu acabei de prover, você vai ter também o seu nome, um obrigado personalizado no seu nome no último episódio da temporada. E com R$15, aí é que a coisa fica legal, você faz parte do nosso grupo no Facebook. E esse grupo secreto no Facebook do GugaCast tem conteúdos extras todos os dias, tem episódios exclusivos que só quem tá lá pode ouvir. A gente vai escolher uma das pessoas do grupo pra participar com a gente lendo um e-mail aqui no programa. E tem muita brincadeira, muita diversão e, como o Rafael fala, é uma bolha muito divertida. Vem pra dentro dela. Vai lá em apoia-se, apoia.se/GugaCast. Seja um assinante do GugaCast e tenha conteúdos exclusivos. E venha fazer parte dessa bolha você também. Nesse programa eu tô aqui com o Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias. Fala oi pra galera, Paulo. Olá, pessoal, tudo bem? É Paulo Carvalho aqui. Paulo, conta pra gente sobre o Caixa de Histórias, cara. Fala sobre o que é o podcast e o que acontece lá dentro. É, o Caixa de Histórias, a frase assim que eu falo para definir ele, que é um podcast que busca dar uma experiência diferenciada com a literatura. É um podcast literário em que o grande diferencial dele também são as leituras dramatizadas que sempre acontecem no começo do episódio, né? Então, eu trabalho com audiobooks, eu sou ator, né? Então, a gente faz um trabalho bem caprichado nesse lado, né, de leitura dramatizada. E depois tem sempre um bate-papo bacana. Um diferencial também é que o convidado escolhe o livro. Então, não é só o meu mundinho, o meu umbigo verso, né? O convidado vem trazendo toda a informação dele, toda a visão de mundo dele, e isso amplia muito as possibilidades, né? Pois é, esse episódio que você vai ouvir agora foi o episódio que eu participei do Caixa de Histórias, é o episódio número 31. Já foi longe, né? Em que episódio que a gente tá hoje? Oi, a gente tá agora em 82, estou editando 83. Caramba. Bom, eu participei do episódio 31 e eu trouxe a leitura do livro Ozob, do meu amigo Dave Pazos e também do Leonel Caldela, que é um livro, uma história cyberpunk, né? E é um livro que eu tava lendo na época e que eu tava curtindo bastante, eu tava achando muito diferente das coisas que eu tô habituado a ler, por ser ao mesmo tempo uma fantasia, ser um futuro distópico, ser extremamente violento. E sabe uma curiosidade que eu não te contei no programa, cara? Esse foi o primeiro livro que eu li inteirinho no celular. Olha, eu não sei se é bom ou ruim, mas é um fato. E acho que também foi o primeiro livro que eu li inteirinho em aeroportos e aviões. É, olha só. É. O que é legal desse livro, que vocês vão ver a gente discutindo, mas é um livro totalmente despretensioso, mas mesmo assim ele acaba dizendo muita coisa, né? É verdade, é verdade. Como você falou, ele é despretensioso, mas eu acho que, de uma certa maneira, ele é bastante imprevisível. Ele não tem aquela estrutura clássica de histórias típicas. Tem um pouco, assim, mas tem uma hora que ele meio que a história toma vida própria e ela segue sozinha. É, legal. Eu gosto do personagem, gosto muito do final do livro. Uma outra coisa interessante é que, quando eu gravei o programa, eu não tinha lido o livro até o fim. Uhum. Então, a opinião que eu tenho sobre o livro hoje é totalmente diferente da opinião. Não, diferente não, mas ela é muito mais completa do que a opinião que eu tinha quando a gente gravou. Mas na época, quando a gente gravou, a gente tava um tempão adiando essa gravação. E eu pensei, se eu gravar assim, vai ser legal, porque é impossível eu dar spoilers. E o que de fato aconteceu. Sim. É, a gente sempre procura evitar spoilers no Caixa de Histórias, porque a ideia é justamente criar curiosidade, né? Incentivar a leitura desses livros. O que mais aconteceu de legal no Caixa de Histórias? Qual é o seu episódio preferido? Ai, pergunta difícil, né? Escolher um dos filhos, isso. Tá bom, mas fala um dos mais marcantes. Conta algumas histórias legais. É interessante, assim, eu não falo só de livros romanceados, né? Como o convidado escolhe o livro, tem alguns livros também mais dissertativos e tal. E isso, às vezes, faz com que eu perceba algumas coisas e entenda que algumas questões que a gente tem aí no mundo são muito mais complexas. Por exemplo, eu gravei com o Oga Mendonça o episódio 80 sobre um preço muito alto, que foi com o Carl Hart, que ampliou muito a minha visão sobre como encarar drogas e luta contra drogas na nossa sociedade. O quanto a gente é equivocado no que a gente pensa sobre isso. O que eu acho legal é justamente isso, né? Quando você explode a cabeça, né? Teve algum livro muito ruim que você já leu, assim? Foi, putz, agora eu tenho que ir até o fim nesse livro. Teve livros, assim, muito ruim, eu não vou dizer. Teve livros que eu não gostei muito do livro, mas não porque é ruim, mas porque não me pegou. Porque tem umas coisas muito diferentes, né? Eu tô falando aqui do Zob, que é um negócio mais fantasia. Sim. E tem o pessoal que trouxe 100 Anos de Solidão, que é um clássico. Eu tô vendo aqui Fernando Sabino, O Pequeno Príncipe. Uhum. Tem coisas que vão, tipo, são muitos tipos diferentes de livros, né? Sim. Ó, por exemplo, teve o episódio do livro Vermelho Amargo, que é um livro quase uma novelinha, só que toda poetizada, lírica e tal. É bonito, mas eu achei a escrita cansativa, apesar de... Mas eu não posso dizer que é um livro ruim, sabe? Mas não me pegou tanto quanto outros livros. Entendi. Tem que ler o livro pra ouvir o Caixa de Histórias? Dá pra entender o episódio sem você ter lido o livro? Dá. A ideia, justamente, é te chamar a atenção pro livro. Então, você não precisa ter lido. Se você leu, claro, vai ser um bate-papo sobre o assunto que você acabou de consumir, que é bacana, mas você não precisa ter lido o livro, não precisa ter medo de, quero ler o livro, mas eu não sei se é bom, e queria dar uma olhada, mas não quero tomar spoiler. É justamente o Caixa de Histórias que você pode procurar. Legal. Se você fosse participar do Caixa de Histórias, que livro você levaria? Assim, se você fosse um convidado, entendeu? Isso que eu quero dizer, assim. Então, se você fosse participar de um episódio sobre livros, onde você tem que escolher um livro, que livro você escolheria? Então, só explicando, nem todos os episódios têm convidados. Tem uns episódios que eu gravo sozinho. Aí eu trago os livros que eu quero sempre. Não, tá bom, mas aí você tem vários episódios, você pode fazer vários. Se você tivesse, como eu, se você tivesse escolher um só. O próximo, um livro agora que eu ainda não fiz, que é um dos que eu quero fazer logo, por exemplo, 1984. Eu fiz vários de distopias que foram bem legais, inclusive o último foi o Fahrenheit 451, que é o episódio 83. Na verdade, eu tô editando o 84, né? Uhum. Bem legal, né? E fiz Admirável Mundo Novo, também teve uma resposta bacana. Então, distopia é um negócio que as pessoas gostam bastante, né? Desde a nossa infância, e agora tem essas distopias teens, então é sempre uma coisa que as pessoas gostam bastante, e 1984 eu acho que é uma das essenciais. E é um momento muito bom pra você falar desse livro agora, porque a gente tá de fato vivendo aquela realidade. E, além disso, se você parar agora, você tem a chance de fazer com que o seu episódio 84 seja sobre 1984. Você ainda pode recuperar isso, cara. Não, mas não vai dar, né? Não vai dar pra ser, não. Mas seria uma boa. Ah, então eu vou deixar pro episódio 1984, que aí bate certo. Não, talvez. Tá bom, cara. Obrigado por você ter participado, obrigado por você ter deixado a gente publicar aqui um episódio do seu programa. E eu quero convidar todo mundo que ouve o GugaCast pra ouvir o Caixa de Histórias e, sei lá, desliga esse podcast e vai ler um livro. Depois do episódio. Exatamente. Obrigadão, Guga. Muito bacana você ter me convidado aqui. Espero que o pessoal curta. Valeu, cara. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Guga Mafra. E aí, beleza? Eu sou o Guga Mafra, eu sou um dos hosts do Braincast e sou também um dos sócios da Amazing Pixel, uma grande internacional produtora de canais do YouTube. Legal. E Guga, que livro você escolheu pra gente conversar? Eu escolhi o livro O Zob, que é do meu amigo Dave Pazos, o Azaghal, e do Leonel Caldela, um grande novo escritor dessa geração. É um dos nomes aí da ficção fantástica nacional que tá brilhando aí, tá tendo esse momento tão bacana desse ramo literário, né? Ele se sai muito bem. Vamos ouvir um trechinho, então? Vamos lá. Beleza. Thank you. Courofobia. Sabe como os palhaços surgiram? O criador perguntou. O recém-nascido fez que não. Seu corpo era adulto, alto, musculoso, bruto, feito para o trabalho pesado. As mãos e os pés eram grandes, cada dedo como um martelo. Mas era um recém-nascido. Tinha algumas memórias, sabia falar e compreender o que seu criador e seus irmãos diziam. Sabia especialmente o que era um palhaço, mas não fazia ideia de como sabia disso, e não sabia como os palhaços haviam surgido. Palhaços surgiram para nos fazer rir, disse o criador, com um sorriso no rosto. Por alguma razão, o sorriso não reconfortava. O recém-nascido sentiu medo ao ver aquela boca larga, torta, de lábios finos e secos, os dentes amarelos e falhos, os olhos que não sorriam com o rosto, mas se mantinham estáticos, esbugalhados, fixados nele com intensidade. Não era possível parar de olhar o Criador, mas ele repugnava. Era seu pai. Era o chefe da família. Merecia respeito. Todas essas noções estavam impregnadas no recém-nascido, vindas de algum lugar que ele não conhecia. O criador mancou até ele. Sua corcunda dificultava que se movimentasse. Chegou bem perto. Foi possível sentir seu hálito acre. Crianças indesejadas eram vendidas para o circo. O criador continuou a explicação. Algumas que fossem boas crianças, que fossem espertas e ágeis, eram treinadas, viravam malabaristas, domadores, mágicos. Eram boas crianças e viravam bons adultos. O recém-nascido engoliu em seco. As imagens de todos aqueles artistas vieram à sua mente, acompanhando a fala de seu pai. Ele nunca os vira, mas, de alguma forma, sabia o que eram. Mas e as crianças ruins? E aquelas crianças que não sabiam fazer nada, que eram burras, vagarosas? O recém-nascido se sentiu mal ao ouvir aquilo. De alguma forma, teve uma lembrança de ser rejeitado, de ser inadequado para alguma coisa. Ele não sabia quanto tempo estava vivo. Não lembrava de nada além daquela sala escura, cheia de máquinas e de partes de corpos. De seu pai e de seus irmãos. Será que sempre estivera ali? Será que ali nascera há poucas horas ou poucos minutos? Mas então, como já fora rejeitado? As crianças ruins só podiam nos fazer rir, disse o criador. Elas viravam palhaços. O criador segurou o rosto do recém-nascido. Sua mão era fraca e fedia a mofo. Mas o recém-nascido, muito mais forte, não conseguia resistir. Apenas ficou parado, sentindo dor enquanto os dedos magros se afundaram em suas bochechas. Apertaram-nas contra os dentes até que ele sentisse o gosto ferroso de sangue. As pessoas gostavam de rir das crianças ruins, porque elas mereciam. Então, o mestre do picadeiro as tornava mais engraçadas. O criador pegou um cano de ferro. Quebravam suas pernas. Bateu com um cano no joelho do recém-nascido, que grunhiu. Quebravam seus braços. Outro golpe, dessa vez no cotovelo. Então, amarravam os membros quebrados para que os ossos colassem de forma errada. As crianças só conseguiam andar de quatro. Isso é engraçado, não acha? O recém-nascido fez que sim, mas na verdade não via graça nenhuma. O criador soltou o cano de ferro e apanhou uma navalha. Mas era preciso deixá-las ainda mais engraçadas, para que as pessoas rissem muito. E então, segurou o lábio superior do recém-nascido e encostou nele a lâmina. Cortavam seus lábios, os dentes e as gengivas ficavam para sempre aparecendo, como um riso eterno. O público via as crianças engatinhando, rindo sempre, e achava muita graça disso. O recém-nascido fechou os olhos, desejando que seus lábios não fossem cortados. Enfim, o criador afastou a navalha fria de sua boca. E eles continuavam cortando, porque era engraçado. Depois dos lábios, cortavam o nariz. O criador encostou a navalha no nariz do recém-nascido. Apertou e surgiu uma gota de sangue na pele branca. As crianças ficavam com um grande e engraçado rombo vermelho no rosto. Que diversão! O criador pressionou mais forte. O recém-nascido sentiu a pele sendo cortada. E então, havia o toque final. O criador afastou a lâmina mais uma vez e o recém-nascido suspirou de alívio. Pintavam-nas de branco. Então, eram verdadeiros palhaços, engatinhando com um riso eterno e um enorme buraco vermelho no nariz. Engraçados! O criador se afastou, voltou com um espelho. Mas você é mais engraçado que essas crianças. Você não foi apenas pintado. O criador segurou o espelho na frente do recém-nascido e ele viu sua própria imagem. Um homem grandão, abrutalhado, calvo, mas com cabelos de um vermelho muito vivo nas laterais da cabeça. Tinha lábios quase normais, mas o nariz era pintado de vermelho, e o rosto, o pescoço e o corpo todo também eram pintados, de um branco absoluto, mais claro que a pele de um albino. O recém-nascido passou a mão no rosto, tentou limpar a tinta. Não conseguiu, porque não era tinta. Aquela era a verdadeira cor de sua pele. Ele não fora transformado em palhaço, nascera daquele jeito. Sabia que as pessoas normais não eram assim. Elas tinham cores de pele variadas, mas nunca como aquela. Aquela era a cor dos palhaços. Isso é tudo verdade? Perguntou o recém-nascido. Não interessa. Interessa que eu digo isso. Então você deve acreditar que é verdade. Você não deve pensar muito. Só fazer rir. É o que o meu irmão quer. Ele quer rir. Ele quer palhaços divertidos. O recém-nascido concordou trêmulo. Você nasceu pior que os outros, disse o criador. Vocês todos nasceram ruins. Foi isso que me disseram. Vocês são meus palhaços e nasceram ruins. Mas vão me amar, porque somos uma família. Eram uma família. O recém-nascido olhou em volta e viu seus irmãos, todos de pé, nus, as peles brancas, os corpos encolhidos, tremendo de frio e de medo na sala escura. Todos recém-nascidos. Todos com os olhos fixos no Criador, o Criador, Hans Grupp, e sua família, os palhaços, Zatati Ratatá, com duas cabeças e três braços, Guzo, ainda maior e mais musculosa que os outros, Riso, atarracado, com corpo pequeno e bracinhos magros de criança, e ele mesmo, Ozob. Então, Guga, por que você escolheu o Ozob pra gente conversar? Eu acho a história desse livro muito legal, cara, porque ele surgiu de um personagem de RPG criado pelo Dave. E eu acho genial que exista esse desdobramento. O Dave é meu sócio, né? E a gente trabalha junto, a gente faz muitas coisas juntos. Eu acho que o Jovem Nerd, em geral, o Dave é o Azaghal, e ele junto com o Alexandre, o Jovem Nerd, eles compõem o site Jovem Nerd, o grande império do Jovem Nerd. Eu acho que a capacidade de produção cultural deles é algo bastante inusitado, bastante diferente, porque eles são uma espécie de empresa criativa, um estúdio criativo, mas que vai para lados muito diferentes. Eles fazem muitas coisas em áudio, eles criam livros, coletâneas de contos, criam personagens e aí cria uma história em cima desse personagem. Eu acho isso brilhante, sabe? Eu sei que parece uma comparação megalomaníaca, mas é como Disney, sabe? Disney criou um personagem, criou um desenho e em cima disso criou todo um ecossistema de entretenimento. E eu acho que o Jovem Nerd está fazendo isso muito bem. E é legal que eu vejo de perto e eu consigo ver o quanto brilhante e, ao mesmo tempo, o quanto cuidadoso e dedicado eles são, cuidadosos e dedicados eles são nessa tarefa. É legal você dizer isso, porque a gente vê que eles já são grandes influenciadores entre os jovens, mas eu acho que vai além dos jovens. Eu acho que esse momento que a gente vive, em que a cultura nerd, né, como é chamada, que hoje em dia é bem difícil você diferenciar o que é cultura nerd do que é cultura pop, né? Porque as coisas se juntaram de um jeito que o pop e o nerd são quase uns sinônimos hoje em dia. E eu acho que eles, pelo menos no Brasil, são responsáveis de boa parte desse sucesso que a gente tem hoje em dia. É, mas o que eu acho interessante, e como a gente fala, inusitado, é algo que a gente não viu chegando, sabe? É que eles tinham um site, um podcast que falava sobre cultura pop, e em um certo momento eles começaram a desenvolver a própria cultura pop, a criar a própria cultura pop. Então, esse é só mais um dos livros deles. Eles têm outros que eu acho tão brilhantes como... Tem A Lenda do Hrothgunnar, que também é baseado em outro RPG. E esse RPG também gerou um programa em áudio, em 3 capítulos, que é algo, na minha opinião, eu sei que às vezes pode parecer suspeito, porque eles são meus amigos, mas eu também sou um fã. E antes de ser amigo deles, eu era um fã deles. Na minha opinião, é revolucionário, cara, você gravar um programa de RPG, transformar isso num audiodrama de quase 10 horas de duração e ser algo tão interessante, um entretenimento tão interessante, inovador e legal, divertido. Outro livro deles que eu achei divertidíssimo e também super inovador foi a graphic novel que eles fizeram do Independência ou Mortos, que é uma história da independência do Brasil com zumbis. Quer dizer, é uma cultura toda nova, isso não é baseado, isso não é uma cópia, não é um fanfiction de nada. É algo baseado na cultura deles, nas conversas deles, em coisas que veio da imaginação deles. É óbvio que tem influências de coisas que eles gostam, mas é completamente original. E eu acho brilhante que isso exista, que exista um mercado para isso. Eu fico muito orgulhoso de participar e ver que eles são uma locomotiva que puxa todo um mercado que acaba surgindo a partir disso também. É. Não, e a gente não pode esquecer também do fenômeno que foi a Batalha do Apocalipse, que hoje Eduardo Spohr é um autor internacionalmente reconhecido, mas que começou com eles lá dentro do programa, que deu início também à Nerd Books, né? É, a Batalha do Apocalipse é diferente porque é uma obra do Eduardo, que eles apoiaram e encamparam e resolveram publicar e vender e tal, e foi muito bacana, e eles trabalharam todo o marketing dessa obra, né? De criar os audiodramas, os audiotrailers, que incentivaram o pessoal, que criou uma expectativa pelos livros. E foi brilhante também. Mas a Batalha do Apocalipse é uma obra mais do Eduardo mesmo, que eles, como empresários, encamparam. Agora, todas essas outras coisas são criações deles, são ideias que vieram dos programas deles, etc. E ao mesmo tempo que eles fazem o Nerd Office, o Nerdcast, o Nerd Player, que são programas de não-ficção, digamos assim, é muito legal que eles tenham essa capacidade criativa de criar essas obras de ficção tão originais, tão divertidas, tão bem feitas, tão caprichadas. Você recebeu o livro, né? Você vê o quanto ele, como uma peça, como um produto, é muito caprichado. Sim, não. A edição tá lindíssima aqui. Não tenho o que se falar. E uma coisa interessante que você está dizendo aí, que o livro surgiu a partir do RPG, eu acho que um diferencial que se pode ter em relação a esse livro é que, mais do que um livro, ele é toda uma experiência transmídia, ao mesmo tempo que o livro se sustenta sozinho. Você não precisa necessariamente ter ouvido os Nerdcasts de RPG para poder apreciar o livro. Não, até porque o livro é um prequel, né? Ele se passa antes. A história do livro se passa antes da história do RPG em si. Uhum. E ele conta o surgimento do personagem. E, de fato, você não precisa entender. Mas eu acho que a maneira como esse personagem se desenvolveu é muito divertida, é muito legal. Uhum. Porque foi uma ideia do Dave e algo muito característico dele, uhum, criar um palhaço, que é um personagem, é um palhaço, eu não quero dizer triste, mas é um palhaço que vive uma vida difícil. O palhaço trágico. É, um palhaço trágico e ao mesmo tempo ele é um replicante, ele é um androide, né? Uhum. No livro ele é um não-humano, esse é o termo que eles usam, uhum, e ao mesmo tempo ele é mega agressivo, tem uma granada no lugar do nariz, uhum, e isso é muito, uma das coisas que para mim é muito legal, que foi uma experiência muito legal de ler esse livro, comparado à experiência de ler outros livros, é que quando você lê um outro livro tão bom quanto, tão divertido quanto, você está simplesmente lendo uma história, e aqui, uhum, eu consigo identificar um pouco do meu amigo nesse personagem. E isso torna, pra mim, a experiência muito mais legal. Eu falo pro Dave que o Ozob é ele, o Ozob é o Azaghal que não paga conta. Entendi. Ele faz tudo que o Azaghal faria se ele não tivesse que pagar contas e viver a vida na sociedade. E é muito legal, cara. É um personagem muito complexo, sabe? Muito inusitado, muito surpreendente. Um palhaço, que ao mesmo tempo é super agressivo, mas ele tem um lado doce, um lado familiar, que você vê no... Uhum. E um laço, ele tem um lado de dar uma importância muito grande para os amigos, para a amizade, uhum, e para a vida, né? Ele sofre um pouco com a ideia de que a vida dele é muito curta. Eu, na verdade, quando comecei a ler o livro, não sabia dessas características, uhum, de algumas dessas características, porque eu conheci o personagem pelo programa, pela aventura do RPG, pelos três programas de RPG que foram ao ar no Jovem Nerd, no Nerdcast. Uhum. E lá você não vê todos esses lados, mas você vê que ele é muito agressivo, divertido, engraçado, louco por aventura, né? Parece um pouco um cara, um herói viciado por aventura, e ao mesmo tempo muito preocupado com os amigos, uhum, muito leal aos amigos, etc. É. Eu acho que esse é um personagem muito divertido, sabe? É um anti-herói muito divertido, com umas nuances muito inusitadas. Uhum. E eu gosto disso. Quem não gosta de anti-heróis? Quem não gosta do Han Solo, do John McClane, do Indiana Jones? Enfim, são personagens muito divertidos. Uhum. E eu acho que o Ozob acaba se incluindo nesse grupo com diferencial. Acho que ele é um palhaço, cara. Tá certo. É, eu acho que os anti-heróis têm um poder tão sedutor, porque ao contrário dos heróis perfeitos, né, é justamente as falhas deles tornam eles mais humanos e faz com que a gente tenha mais empatia, né? É, certamente. Sem contar a total despreocupação. E eu acho que talvez o que seja mais legal nesses caras seja, eu não sei se essa é a maneira mais certa de colocar, mas a total falta de insegurança, né? O cara é muito seguro de si, uhum, de estar ali na frente do inimigo, tomando porrada, tomando tiro e ainda fazer uma piada, ainda sacanear o cara e ficar brincando com a situação. Uhum. E isso é muito legal, né, cara? Isso é muito divertido. É o cara saber falar a coisa certa na hora certa, coisa que ninguém realmente é capaz, né? Todo mundo já viveu uma vida, uma briga, uma situação onde você queria ter dito a coisa certa e você só pensou nela um dia depois. Uhum. E esses caras não, e o Ozob não, ele fala na hora. Tem uma cena que não é nem do livro, é do RPG, que eles estão... Eu não lembro muito bem exatamente o que acontece, porque foram muitos programas e esse é do primeiro. Mas eles estão fugindo de uma situação, eles estão numa batalha, e ele consegue pular de um lugar e escapar de uma situação que ele quase foi pego, que ele quase foi morto. E aí, quando ele cai no chão, ele fala, alô, criançada. Uhum. É muito engraçado isso, cara. O cara tem essa presença de espírito de falar, vamos fazer uma piada dessa na hora certa. É. Aliás, dentro do que você está falando, assim, o uso de bordões clássicos dos anos 80 dentro do livro... São muito bacanas. O livro é recheado de easter eggs. Então, assim, ele é um deleite nerd. Você vê várias referências nerds em vários momentos do livro, em vários pontos. Tem um capítulo que vai ter referência mais parecida com Mad Max. Outro capítulo que lembra uma coisa meio X-Men, sabe? Então tem todos esses elementos da cultura pop dentro do livro. E é muito legal, porque você se sente meio criança vendo as coisas que você gostava acontecendo no livro. É, eu nem diria que é uma... Referências nerds certamente existem, mas eu diria que é uma... São mais referências pop mesmo, como você falou no começo do programa, né? Uhum. Porque tem muitas coisas que até fogem ao que você chamaria de cultura nerd. Por exemplo, os nomes dos capítulos são músicas punk. Sim. Todos os nomes dos capítulos, sei lá, Receita de Ódio, Recipe for Hate, que é uma música do Bad Religion. Uhum. Eu Quero Ser Sedado, I Wanna Be Sedated, é uma música do Ramones. Uhum. E isso é muito legal, isso fica muito na cara, porque já na dedicatória do Dave, no livro que ele coloca lá, para os anos 80 e para a TV aberta. É. Sem vocês, o Resolve jamais teria nascido. E no fim é um pouco isso mesmo, né? Uhum. É uma homenagem aos anos 80 e toda a diversão e também todo o lixo que a gente aprendeu a curtir dessa época. É. Ao mesmo tempo que também tem umas referências mais intelectuais, vamos dizer, a própria personagem da... Não sei se é Vivica ou Vivica, né? Eu vejo que até os próprios meninos ficam discutindo como é que... Eu falo Vivica, mas o David fala Vivica. É. Então, que faz parte dos protagonistas do livro, tem essa personagem Vivica, uhum, ou Vivica, que ela me lembrou muito a personagem do Neuromancer, né? Que a gente vê que também é uma influência para esse livro. Ai, não lembro o nome agora da personagem, mas que é quem acompanha o protagonista, que é o Hake, que é tipo uma samurai urbana, né? Aham. E essa personagem me lembrou muito, assim, inclusive as duas têm garras, tudo. Então, você percebe várias referências, assim, neste ponto também. E é legal, porque o livro é um... Acho que ele não pode chamar de cyberpunk, porque o cyberpunk, como movimento mesmo, acabou nos anos 90, né? Mas seria um ótimo exemplo de um pós-cyberpunk, como é chamado, né? Eu acho que ele é isso um pouco, um cyberpunk. Acho que ele é uma homenagem à ideia, ao cenário cyberpunk. Uhum. Certamente. Quando eles fizeram o RPG se chama RPG Cyberpunk. Sim. Então eu acho que isso tá bem na cara mesmo. Uhum. Tem uma influência direta e eu acho que a primeira influência da história toda é Blade Runner, né? É. Ele se passa num futuro muito parecido com Blade Runner. É. Não, e a cyberpunk, até num nível, além do conceito cyberpunk de futuro distópico como o Blade Runner, tem a questão do cyberpunk aqui do cyber mais punk também, né? Porque a gente vê os dois pontos muito grudados no livro, assim. Exato, ele é muito punk, né? Uhum. Ele tem a ideia da batalha punk, a banda punk que percorre passando a mensagem e inspirando as pessoas. E isso foi do caralho, isso pra mim foi muito surpreendente. Uhum. Quando eu comecei a ler o livro, eu não sabia de nada do livro. Eu sabia do RPG e eu não esperava que fosse ter essa ligação com música, uhum, e com essa pegada punk. Sim, mais do que a punk no sentido de trilha sonora dentro do livro, a gente vê muita coisa da cultura punk, o espírito punk tá todo dentro do livro, né? Certamente, certamente. Até porque o espírito punk, ele também ele é muito, como eu posso dizer, não existe uma definição única do que é ser punk. Uhum. Existe desde o lado do punk rock, que são os Ramones, que é você fazer música com três acordes, você fazer tudo de um jeito simples e de um jeito mais do it yourself, esse tipo de coisa. Uhum. Existe o lado politizado do punk, que é um lado anarquista, um lado de protesto. Existe um lado também agressivo, um lado de agressivo contra a sociedade, coisa assim. Tudo isso pode ser denominado como punk ou cultura punk, mas não necessariamente alguém que se denomina punk segue todas essas coisas. Sim. Eu acho que é legal que, no fim, todas essas coisas, de alguma maneira, estão lá. E se você pensar bem, na verdade, isso é uma coisa que eu estou pensando agora. Se você quer explicar para alguém o que é ser punk, esse livro é uma boa... Talvez seja um bom começo. É, não deixa de ser, é verdade. E você falou da questão política, e eu acho que esse livro, assim, a principal função dele é claramente ser um entretenimento de você curtir e viajar na história. Sim. Mas... Há, sim, uma discussão política também dentro do livro. Porque o mundo é uma distopia capitalista no maior grau, assim, direitos civis não existem de jeito nenhum, assim, o mercado seria o grande Deus mesmo aqui, encarnado em figura de grandes corporações que são as donas do mundo. É, e de um jeito até meio agressivo, né, é assim mesmo, a empresa diz que é assim, e todo mundo bate palma, e é até um pouco, quero dizer assim, é até um pouco agressivo o como eles falam isso sem nem dar muita explicação, né? É. A crítica chega a ser até um pouco panfletária, não no sentido ruim, mas no sentido direto, assim. A gente vê uma crítica do Caldela e do Dave também, não sei o quanto cada um influenciou nisso, mas a gente vê, sim, uma crítica aos excessos que a gente vê do capitalismo, assim. Alguém aí da equipe criativa não acredita num mercado totalmente livre, sabe? Que tem que ter pelo menos uma regulação mínima que garanta os direitos humanos, né? Eu acho que sim. Eu acho que, de alguma maneira, existe um princípio no livro de que tem que ter uma motivação nobre para eles estarem travando essa guerra, para eles estarem lutando essa batalha que eles lutam o tempo inteiro. Ela não poderia ser vazia, sabe? A gente vai fazer isso só por diversão, ou vai fazer isso só por, sei lá, por drogas, sexo e rock and roll. Tem uma motivação ali, e eu acho que isso é legal porque isso ajuda você a se identificar e torcer pelo personagem e tudo mais. Tem algo nobre nessa batalha deles, né? Fica bem claro que existe um bem e um mal, e eles estão do lado do bem. Eu acho que isso é legal, embora ele seja um anti-herói e tudo mais. Embora tenha coisas, tipo, ele bebe pra caramba e usa drogas, e eles todos usam drogas, e eles mesmos também sejam muito violentos e matem sem distinção. Tal. Acho que tem um pouco ali. Agora, o que você falou de alguém da equipe criativa que acredita nisso, eu realmente não sei, eu vou até perguntar pra eles, mas eu acho que eles já escreveram, eles já criaram personagens suficientes e histórias o suficientes. Pra não ter aquela ligação de que o autor tem que estar no personagem. Eles podem criar personagens que não tem nada a ver com eles. Sim, mas eu não digo pelo personagem em si. Eu digo pelo o livro, conforme o jeito que ele é escrito, ele faz uma certa crítica ao capitalismo selvagem. Não ao capitalismo em si, mas ao capitalismo selvagem, ao excesso, né? Dá pra sentir isso no livro. Não quero dizer que eles sejam esquerdoides que querem derrubar o livre mercado. Não, não é isso que o livro fala. Mas há uma crítica ao excesso. É, até porque nem precisa, né? É a mesma crítica de... A mesma crítica não, mas é uma crítica similar a de Exterminador do Futuro contra as máquinas, né? Sim, é a mesma crítica do Robocop também, por exemplo. Sim, exato. É, até não é tão difícil, assim. Não é... Porque, como você falou, é um futuro muito distópico, né? Tipo, foi tudo pro caralho, vamos falar a palavra correta. Então, é ok você ser contra aquilo, né? É ok você ser contra uma empresa que compra crianças pra transformá-las em gênios e que vão ser escravas delas pro resto da vida. É, e também é uma discussão sobre liberdades individuais e também tem um pouco de discussão sobre a ética na pesquisa biológica, né? Nessa manipulação de genes. É, o que eu acho cada vez mais surpreendente, eu penso assim, cara, a gente vai ter que realmente lidar com isso na nossa geração. Máquinas que agem como pessoas. Tipo, você vê isso que tem também no filme Exterminador do Futuro, que tem no Robocop, que tem no o filme Her, com o Joaquin Phoenix, sabe qual é? Que ele se apaixona pela inteligência artificial do telefone. Ou o próprio filme Inteligência Artificial também, né, do Spielberg. Essa ideia de que, tá bom, a partir de que momento a gente vai considerar que esse cara é um ser vivo? É. Porque ele faz tudo que a gente faz, né? E o Ozob é um pouco isso. Ele é um não humano, ele é um... Ele é orgânico porque, enfim, ele é composto de células, mas ele foi totalmente construído de uma forma, sei lá, não natural, posso dizer. É, que a gente faz com isso, sabe? E ao mesmo tempo que é um mundo em que os próprios humanos são meio máquinas, são modificados, cheios de partes mecânicas. Então, o humano passa a virar máquina e meio que a máquina vira humano. Tem essa dualidade. Existe um dilema filosófico que eu não sei de quem é, não sei quem inventou essa história e tal. Mas eu acho que cabe aqui. Aquela ideia de que se você pega um barco e você troca todas as peças desse barco, até o ponto que você trocou cada parafuso dele, ele ainda é o mesmo barco, entendeu? Ele viveu aquela história. E cabe um pouco essa ideia, sabe? Beleza, o que você falou, um ser humano que tem um monte de partes máquina, ele é mais humano do que uma máquina que tem sentimentos, sei lá. Uhum. É muito... Você ouviu essa história de que existe um dilema dos caras que estão construindo carros autônomos? Carros autônomos é uma realidade. Eles já circulam pela rua. Sim. Eles devem ser comercialmente viáveis em menos de 5 anos. A gente está falando antes da próxima Olimpíada. É muito rápido, entendeu? Uhum. E aí, existe um dilema neles que é o seguinte. Esse carro, ele é feito para proteger você, certo? Uhum. E ele é muito esperto e ele é capaz de evitar acidentes. Uhum. Agora, se ele está indo em direção a uma, sei lá, um monte de pessoas atravessando a rua, ele deve proteger você, que é o dono do carro que está ali dentro, ou as pessoas que estão atravessando a rua? Faz sentido ele pegar e se jogar contra uma parede para matar você e poupar 10, 15 vidas? Uhum. Ou ele, tipo, poupa você porque é o que você faria se você estivesse no comando, sabe? Você não se mataria. Você poderia até tentar frear uhum. e não acertar as pessoas, mas você não ia se matar. E segundo eu li, eu não sei quanto isso é verdade também, mas segundo eu li, todos os caras, todos os grandes pensadores da nossa época estão pensando, cara, isso tá indo, isso começou a ir longe demais. Como previsto nos filmes, como previsto em Terminator, isso começou a ir longe demais. A gente vai deixar um robô escolher que vida que ele preserva. Quem vai viver, quem vai morrer. É, pois é. Não, e é um dilema real, prático, porque um carro estando na rua, ele vai ter que em algum momento, se, em larga escala, decidir uma questão ética dessa. Pois é, que loucura, né, cara? Quem diria? Uhum. A gente tá aqui falando do futuro distópico, não sei o quê, homem versus máquina e tal, e isso é algo que acontece na nossa vida, tá acontecendo. Tem um engenheiro do Google nesse momento pensando nisso. Uhum. E é uma questão ética muito forte, que é complicada até pra gente ser humano. Eu fiz um episódio com a Juliana Wallauer aqui sobre o livro Justiça, e que trata justamente desses dilemas, assim, e tem várias linhas de pesquisa filosófica para discutir o mesmo assunto e não se há um consenso, assim, porque não tem um certo e um errado. São pontos de vista, sabe? É. O fato é que vai dar tudo errado, cara, se você pensar bem. Em algum momento as máquinas vão tomar o nosso lugar, né? Tomara que exista de fato um Ozob e uma gangue, uma banda punk libertária para tentar resolver isso no futuro, cara. Porque tem uma coisa que eu acho muito... Tem uma cena do livro que eu achei muito engraçada, que é, é uma ironia, assim, muito... Nem é tão sutil, mas eu achei a ironia muito boa, que é... Ele começa um relacionamento com a amiga dele, a Califórnia, né, o Ozob. Uhum. E eles ficam amigos numa rede social, que é um análogo ao Facebook. As interações são todas mentais, né? O computador tá no seu cérebro. Uhum. Você não tem mais um device, você só pensa nas coisas. E aí, quando eles aceitam a amizade um do outro na rede social, eles falam assim, beleza, essa amizade vai ser patrocinada pela Nuxcola. Uhum. E, cara, isso é algo totalmente de acordo com a nossa realidade agora. E aí eles conversam, uhum. e aí quando termina a conversa, aí ele fala assim, e aí o Ozob passou no bar para comprar uma Nuxcola. Uhum. É muito legal isso, sabe? É muito legal como eles falam sem nenhum tipo de... Nenhum tipo de preparação, pá, joga isso na sua cara. Uhum. O cara é obrigado a consumir o produto, porque a rede social faz isso com ele. É. E um outro ponto interessante do livro é a personagem Guzo, que seria a irmã do Ozob, que seria um... Além de ser um palhaço não humano, ainda é transgênero, e tem toda essa discussão de preconceito, ao mesmo tempo que é um personagem super forte e ter que lidar com essas questões num futuro. Então, foi muito legal a criação desse personagem e botar esses questionamentos no livro. Eu achei um mérito bacana do livro. Não, foi legal, mas ao mesmo tempo, você sabe, né? A inspiração é a vovó Mafalda. Uhum. Então, toda a turma do Ozob, os irmãos dele, são meio que a família Bozo. É. A família Bozo brasileira, porque essa família Bozo não existia nos Estados Unidos. Ela era a produção brasileira do Bozo. Uhum. Eles têm essa ligação com a família Bozo brasileira. É. E você vê que a tentativa é criar um personagem decadente, triste porque ele é engraçado, porque ele é ridículo. Uhum. E ao mesmo tempo forte dentro dessa situação. Quer dizer, é muito... São muitas nuances contraditórias que acabam tornando esses personagens incríveis, né? Uhum. E essa personagem Guzo que... E é de uma crueldade, né, cara? Sim. A crueldade do professor ali que criou eles todos é um nível de crueldade muito absurdo, né? Uhum. Eu vou criar um monte de seres bizarros que são palhaços, e aí nesse ser bizarro eu vou fazer Ele tem mente de mulher, mas o corpo de homem. Uhum. Porque essa é a referência ao Rob Fowler, que era um ator, era um cara que fazia. Uhum. Mente de mulher, mas o corpo de homem. E ela ser grandona, mas ao mesmo tempo ser doce, dócil, né? Doce e, uhum. e agir como uma mulher. E aí é muito legal do Ozob, pela nobreza de espírito que ele tem, apesar de ser um anti-herói, pela nobreza de espírito que ele tem, uhum. chegar pro irmão cruel dele e falar, não, ela é uma mulher, a gente tem que aceitar ela como uma mulher. É. E isso mostra parte da nobreza do Ozob. Sim. A verdade é que o Ozob é isso, é um ser que nasceu dessa crueldade toda, uhum. ele enxerga aquilo que deveria ser a maneira certa que você deveria se relacionar com as pessoas. Uhum. Ele enxerga o que é legal nas pessoas, o que não é legal nas pessoas. E o mundo tá tão fodido, uhum. essa desculpa a palavra não de novo, mas essa é a verdade, que só ele enxerga isso. Ninguém mais vê. Uhum. Só ele percebe que, caramba, ela é uma mulher, cara. Tipo, para. Pra que pensar demais sobre isso, sabe? Pra que uma mulher é pronto, acabou. Sim. Não enche o saco. E é um pouco isso pra tudo, assim. Ele tem uma visão que acaba sendo simplista e no mundo que chegou no ponto que chegou, acaba sendo nobre, acaba sendo do bem, certo? Sim. É aquele conceito que a gente complica, né? Que... Exato. Tem até aquela frase que diz que a vida é bela, a gente é que fode ela. É, exato, é. Ele acaba sendo isso. Acho que acaba voltando naquilo que você falou, né? Ele acaba sendo o cara mais humano que existe nessa história aí. Uhum. E que só tá tipo, porra, só me deixa viver, cara. Ele tem esse amor pela vida, né? Na verdade, não é nenhum amor pela vida, é um medo uhum. de perder a vida. E tudo que ele quer é isso, cara. Pô, me deixa viver, deixa eu me divertir, é isso. É. Não, e ao mesmo tempo, é um personagem com uma dualidade muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é um monstro forte, sobre-humano, né? Uma potência que luta... que tem uma inteligência para explosivos também, sobre-humana, tem todo um conhecimento, não apenas fisicamente, mas intelectualmente capaz, e, ao mesmo tempo, é extremamente frágil, assim, ele é psicologicamente e emotivamente frágil. É verdade. E a gente vê a construção dele nesse mundo, a própria aceitação, aquela velha busca que todo mundo está sempre atrás, que a busca pela própria identidade é a busca do Ozob nesse livro também. É verdade, quem diria que poderíamos aprender tanto com um palhaço com uma granada no lugar do nariz. Uma coisa que eu gosto muito no livro também, tirando toda essa questão filosófica da história, como você falou lá no começo, né, o livro é muito voltado para o entretenimento, para ser divertido. Eu acho que no outro livro do Leonel Caldela, também produzido pelo Jovem Nerd, também em parceria com o Jovem Nerd, que é o Ralph Gunnar, eles já faziam isso muito bem, e eu acho que nesse livro ficou ainda mais legal, que são as cenas de batalha. Porque batalha num livro é uma coisa... Quer dizer, eu sei que é uma arte... que já existe há muito tempo, outros grandes autores já foram capazes de fazer também, mas batalha no livro é um negócio que pode muito facilmente virar uma chatice. Sim. Né? Porque é uma descrição de algo, de uma zona que está acontecendo, e pode muito facilmente isso se virar para algo, ah, beleza, ele só está enchendo linguiça aqui, só está enchendo páginas e páginas de batalha para o livro ficar mais grosso, sei lá. Outra coisa é que a batalha em si, ela também corre muito o risco de ficar boba, né? De virar um deus ex-máquina, assim. Aí em algum momento alguém aparecer com uma arma enorme e matou todo mundo. E eu acho que eles, tanto no Ralph Gunnar quanto nesse livro, eles conseguiram ter o cuidado de fazer cenas de batalha bastante interessantes, que são legais, que te prendem, que você não fica ali, tipo, tá, quando que isso aqui vai acabar? As cenas são muito interessantes, são muito, eu não sei, é estranho dizer isso, mas elas são muito visuais, você consegue visualizar, imaginar aquela cena acontecendo, a descrição é muito legal. Sim. E ao mesmo tempo elas são muito ativas, tem muita ação rolando o tempo inteiro. Então você consegue imaginar, porque a descrição é muito bem feita, mas ao mesmo tempo ela não perde muito tempo descrevendo, sabe? Sim, ela tem um ritmo bom. Ela tem um ritmo bom, a ação tá acontecendo o tempo inteiro, com coisas novas, e você tá tudo descobrindo ali, porque... Além dele escrever a ação, ele tem que escrever as coisas que existem, as armas que existem, né? Porque tudo que ele vai falando, você nem imagina que aquilo vai existir. Ah, eu tenho um dirigível passando, e que tem a polícia, que é um robô, e que ele tá mandando todo mundo parar com aquilo. E ele tem que ir explicando tudo isso, porque você não tá falando, ah, e aí chegou o carro da polícia com os caras armados. Ele tem que explicar que carro é esse, se esse carro é autônomo ou não, que armas são essas, o que elas são capazes de fazer, porque nada tá ligado à sua realidade. Uhum. E eu acho que eles conseguem equilibrar isso de uma maneira bem, bem divertida. Uhum. De escrever, manter o ritmo, manter a ação, de escrever as armas e caprichar não em fazer, ah, vamos criar uma batalha épica ou uma batalha muito justa, mas manter ela divertida, sabe? Manter ela, uhum, caramba, o que vai acontecer agora? Porque esses são os pontos altos do livro, né? O momento que eles estão, uhum, brigando e realmente resolvendo as coisas. Ao mesmo tempo que eu vejo, de uma forma geral, as batalhas como também uma grande metáfora do Ozob, que é aquilo que a gente vê no Rock, um lutador, aí mais uma referência pop. Exatamente, é. Que é o seu inimigo, na verdade, é você mesmo. O cara que você precisa vencer para conseguir derrotar o seu inimigo, primeiramente, é você. É. É contra você que você tá lutando. E no Ozob a gente vê isso muito forte, principalmente uma relação com um inimigo específico, mas a gente vê, ele só vai conseguir derrotar um inimigo quando ele tiver maduro o suficiente para se aceitar em um certo nível que ele consiga vencer esse desafio. Isso achei muito legal. É, certamente. Certamente tem uma influência boa de Rock aí também. Uhum. Eu acho impressionante isso, sabe? Porque você... O Ozob é um personagem no RPG, nos episódios de RPG que eles gravaram em áudio, ele é um personagem bastante cômico, né? Sim. E aqui no livro não, ele tem esse lado trágico dele bastante aflorado. Uhum. É, o tom do livro é levemente diferente do tom do RPG. O RPG é mais solto, é mais uma diversão. São amigos em volta de uma mesa criando uma história em tempo real. Sim. Então é bem uma diversão. E aqui o livro ele já é mais trabalhado, é pensado, é escrito, reescrito. Então você tem todo um clima, um tom criado. Então ele é mais sério do que os RPGs, mas eu vejo isso como um ponto positivo, na verdade. Porque deu muito mais profundidade. É verdade. E o meu ponto era justamente nesse sentido. Quando você ouve o RPG, você não espera que o livro do Ozob vai ser algo tão profundo com todas as coisas que a gente falou aqui. Uhum. Todas as questões filosóficas, por todas essas nuances, essas camadas emocionais que o personagem tem. Uhum. Porque você tá pensando assim, ah, que legal, vou ter um personagem foda que é um palhaço loucão, agressivo, ultramusculoso e forte, especializado em explosivos. Ele é um mutamonte. É. E no fim, não, cara. Ele é um herói. Ele é um herói de um futuro distópico que enxerga a humanidade nas pessoas, que enxerga a beleza da vida, coisas assim. Não, isso não é um negócio que chega de cara no primeiro capítulo. Uhum. Aos poucos isso vai sendo colocado pra você. E aí você consegue, de fato, não só torcer por ele, porque ele é muito legal, mas você consegue, de fato, se conectar com ele falando assim, caramba, se eu vivesse nesse mundo, eu queria que o Ozob vivesse lá também. É. Mas isso que você tá falando é uma coisa que eu acho que o Leonel e o Dave aqui foram safos. Porque, assim, era muito fácil esse livro cair para uma coisa meio Sucker Punch, sabe? Aquele filme que é um desbunde de referência a nerds, que quando você descreve a ideia parece, putz, vai ser muito legal, massa velho, mas aí cansa. E o livro, ele toma um cuidado de ser, sim, massa velho, mas ter algo a mais, porque depois de meia hora o massa velho se esgota. E aí, se a história não tem uma profundidade, ela não se sustenta. E o livro tem todo um cuidado em não deixar que isso aconteça. O que é massa velho? Massa velho é uma gíria de... Significa, bem como diz a expressão, nossa, que coisa massa, que legal, velho, sabe? Imagina um... Ah, entendi. O cara falando pro amigo, vê uma cena de ação, o cara caindo do avião, atirando, fazendo coisas mirabolantes, e o outro fala, massa, velho. É isso o conceito, massa, velho. É, mas eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto desses livros também. Sim. Eu li um livro recentemente, que chama Armada, uhum, e é de um autor chamado Ernest Cline. Sim. E ele é isso aí. Ele é só fazer o livro que é... uma chuva de referência dos anos 80, uhum, e de batalhas legais e coisas incríveis acontecendo o tempo inteiro. Uhum. E eu não vejo nada de errado com isso, cara. Eu adorei o livro. Não, em essência eu não acho nada de errado. E até o Sucker Punch, eu até gosto de assistir o filme, assim. Mas eu acho que você tem que procurar um esqueleto que dê uma sustentação além do desbunde visual, porque senão eu não assisti, mas eu vi uma crítica dizendo que essa refilmagem, por exemplo, do Caçadores de Emoções, perde tudo que tinha de bom no filme, e o que talvez seja bom no filme é como se fosse aquele tipo de clipe de pessoas são demais, sabe, que você tem uma coletânea de cenas de pessoas fazendo coisas incríveis, mas isso como história só não se sustenta. Tem um pouco desse clima também, até porque o livro tem essa pretensão de ser um livro muito divertido, ser um entretenimento muito divertido. Eu acho que essa ideia estava lá desde o começo e ainda bem que ela estava lá. Porque senão ia ser estranho, né? Uhum. Ia ser estranho um livro apenas profundo e filosófico e etc. Ah, não, também acho uma coisa sem a outra é muito chata. As duas se completam. Essas coisas estarem dentro de um entretenimento até exagerado é o que torna ele atingir um sweet spot aí das duas coisas. Uhum. Tá certo. Bom, e qual seria a sinopse do livro, então? Putz, a sinopse do livro, sem spoilers, é a vida do Ozob, um palhaço, um androide. É o correto a gente falar que é androide? Não sei. Ou um sintesoide, talvez, né? Enfim. Ele é um palhaço não humano, acho que essa é a expressão usada no livro. Uhum. Foi construído por um cientista maluco como resultado de uma vida atormentada pela loucura e pela paixão por programas dos anos 80. Uhum. E aí esse cientista maluco constrói esse palhaço e outros palhaços, que são os irmãos dele. Uhum. E num mundo onde tudo é contra os não humanos, tudo é contra as relações humanas, onde tudo virou uma grande relação comercial, uhum, esse palhaço trouxe algo perdido para a humanidade, que é a emoção. Legal. Emoção e o amor pela vida. E pela diversão. É. Pela música. E pelas mulheres. E pelas drogas. E pelo álcool. E pelo álcool também. Pelas bombas. Pelas bombas, sim. Acho que essa é uma boa sinopse, sei lá. Pô, sinopse de livro, cara. Vai lá e lê o livro. Tá certo. E são duas histórias que o livro conta, né? Como a gente tá mencionando aqui. Tem a história dessa banda de resistência que quer deixar a sua mensagem nesse mundo pós-apocalíptico, fazer as pessoas acordarem desse mundo meio zumbi em que elas se encontram só consumindo. E por outro lado, tem a história trágica do Ozob que corre em paralelo em flashbacks ao longo da história da banda. E uma completando a outra, né? É verdade. E deixa aberto várias possibilidades de uma sequência. Sim. Então isso é interessante, porque o livro, ele tem o subtítulo de volume 1, Protocolo Molotov. Mas é uma história fechada. Sim. O livro, começo, meio e fim, não é aquela coisa que para no meio e você fica, ué... Ainda bem, né? O que acontece? Imagina, não, vamos parar no meio e esperar um novo livro ser escrito. Ainda bem, assim que se faz. O que eu acho ótimo também. Assim, claro que a gente fala isso, mas Senhor dos Anéis para no meio e a gente... Ah, tá bom, cara, mas Senhor dos Anéis foi escrito há um século e os três livros já estão aí disponíveis. Você larga um e pega outro. Sim, então, pra gente é ótimo. Agora, igual Game of Thrones, que você tem que ficar esperando o novo livro sair, pelo amor de Deus. Eu imagino que na época, pro povo, devia ser chato, como foi também a saga da Torre Negra, até o Stephen King concluir que quem ficava preso no meio era torturante, né? Mas eu gosto que o livro tenha começo, meio e fim, e seja uma história fechada, e um volume 2 seja uma outra história, uma outra missão separada. Como são os filmes, de repente, por exemplo, Missão Impossível, que você tem um filme e uma história acabou. O segundo filme, outra história acabou. Você não precisa ficar preso à história em suspensão para terminar. Eu acho que isso é bom no caso desses livros. E eu acho que essa história de você deixar um livro aberto no final não é bom quando é o primeiro livro do autor também, sabe? Eu acho que quando você tem que criar uma mística que sustente aquilo, que faça com que as pessoas queiram se propor a isso. O ruim é quando você não sabe que é assim e é pego de surpresa, né? Exato. Mas o que eu queria mesmo era um filme do Ozob. Tomara que isso aconteça. Olha, eu senti, enquanto lia, que tem muito potencial cinematográfico. A descrição, muitos momentos, vem o storyboard na cabeça. É verdade. E seria incrível. Seria um filme incrível. Divertido. Não, eu imagino que ia ter... Muita coisa seria cortada num filme. Até porque tem muitos universos dentro do livro. Se fosse botar tudo, primeiro que não teria que ser um filme, teria que ser uma série, e isso seria um orçamento imenso. Mas eu acho que cabe um filme, seria bem legal. Seria bem legal. Tá certo. Bom, estamos indo para o encerramento aqui. Tem algum recado final que você queira deixar sobre o livro, sobre a Nerd Books, de uma maneira geral? Não, na verdade eu não tenho. Eu até não tenho nenhuma relação, além de fã, com a Nerd Books, além de um consumidor. Na verdade, não, leiam livros. Não sei, lembra quando nos anos 80 você tinha aquelas frases assim, ler é o melhor remédio? É isso, leiam livros. Vale a pena. A mensagem do He-Man, né? É, leiam livros, amiguinhos. Além de ouvir podcast, desliga esse podcast e vai ler um livro. Ótimo. Um audiolivro, pode ser também. Bom, Guga, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente no Caixa de Histórias. Onde o pessoal encontra você? Passa aí o endereço do B9, suas redes sociais. É, a partir do final de fevereiro aí a gente está de volta com o Braincast. Além disso, você pode sempre me encontrar pelo Twitter, @GugaMafra. É o melhor lugar, me procura por lá. Tá certo. Então tá. Bom, o e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistorias@iradex.net. O Facebook é facebook.com/caixadehistoriaspodcast. O Twitter é caixa_histórias. E entrem no grupo Pandores do Facebook, que é onde a gente discute todos os assuntos que a gente trata aqui no Caixa de Histórias. E dia 27 de fevereiro, como eu já disse no podcast anterior, vai rolar um hangout onde eu vou fazer um curso de expressão ao vivo, tá? Dando alguns toques de como se expressar diante de uma plateia ou mesmo num grupo de amigos para vocês terem mais ferramentas para se comunicar, né? Então, espero vocês lá. Me dá uma prévia desse curso aí. Bom, eu vou passar algumas técnicas de respiração, alguns cuidados com a voz que você deve tomar. Me dá uma das técnicas. Bom, por exemplo, umas dicas. Às vezes, quando você come algumas coisas, tipo chocolate, coisas assim, cria uma dificuldade de você articular as palavras, porque você engrossa a sua saliva. Então, quando você vai se apresentar, primeiro evite comer um chocolate, mas se você comer mesmo assim, coma uma maçã, que, ao contrário do chocolate, afina a saliva. Isso é uma coisa que ajuda. Ótima dica, hein? Você acha que eu vou comer maçã antes de gravar podcasts? Ajuda. Maçã e água é essencial para quem quer se comunicar e para o uso da voz. Farei isso, de agora em diante. A base do curso, já adiantando então, é eu vou estabelecer num tripé de 3 pontos. Um ponto é uma parte que são técnicas mesmo, né? Como falar, como se expressar. Tem algumas dicas, por exemplo, para melhorar a articulação, que botar 2 dedos na boca e falar as palavras desse jeito, que quando você tirar, você vai conseguir falar a frase melhor. Então, às vezes, quando você está com problema de articulação, você fala a frase que você está com dificuldade assim, depois sem. Ia ser muito legal um cara assistir isso só até a metade e no dia seguinte fazer um discurso com 2 dedos na boca. É. Não, a ideia é que você faça isso quando você está preparando a sua apresentação, que seria o tá segundo treinando, ponto. Entendi. Que seria o segundo ponto, que seria a preparação. Você tem que conhecer o seu texto, você tem que ir falar já sabendo qual o conteúdo da mensagem. Você chegar para improvisar na hora não costuma ser muito bom, a menos que você conheça muito bem o assunto. E aí, quando você conhece o assunto, isso te dá segurança para falar, né? Entendi. Então, qual é o tripé mesmo? Primeiro, é então técnicas. Segundo, é esse que eu falei, é a preparação. E o terceiro é comunicação, é entender um feedback, é você conseguir ler a plateia, conseguir entender se você está perdendo ritmo ou não, se você está indo muito rápido ou não. Você precisa estabelecer uma comunicação real com o seu público para você conseguir passar bem a sua mensagem. Técnicas, preparação e comunicação. Isso. Segredos para um melhor discurso e uma melhor expressão dos seus sentimentos. Isso. Ok. Legal, cara. Boa sorte lá. Tá certo. Então tá. Guga, então é isso. Obrigado por ter vindo aqui até o Caixa de Histórias novamente. Foi um prazer, cara. Me convida mais vezes. Quando você quiser vir. A gente pode marcar outros livros aí, que foi uma delícia. Beleza, excelente, cara. Parabéns, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Valeu. É isso, pessoal, e até a próxima. Adeus.